Na tarde dessa terça-feira, dia 28 de julho, o Lions Clube Internacional está realizando uma entrega para o município de Gaspar de um subsídio de emergência para os atingidos pelo ciclone que atingiu Gaspar e região no último dia 30 de junho. Nós vamos conversar com a Cacilda Risque Capanema, que é a governadora do distrito do Lions Clube Internacional, que vai nos dar mais detalhes sobre essa doação. Governadora, qual a importância dessa doação aqui para o município de Gaspar? É dar atendimento, né, às famílias que foram atingidas pelo ciclone, dar uma parte de atendimento, fornecendo as cestas básicas e os edredons para as familiares atingidos. Percebe-se aqui que é uma grande doação. Qual o valor aproximado de doações que estão sendo entregues nessa tarde? Bom, estão sendo entregues 180 cestas básicas, constando alimentos não perecíveis, né? E kits de higiene e limpeza e 50 edredons. E as famílias que irão receber foram selecionadas, né, pela assistência social, pelo Lions Clube de Gaspar e pela Defesa Civil, que esteve presente nessa catástrofe que atingiu o Gaspar. Após o ciclone, o Lions Clube Internacional, regional, inclusive, se organizou e fez doação não somente para Gaspar, como também para as cidades da região. Com certeza. No caso, o presidente de divisão, que abrange Gaspar, Blumenau e Araquari e Garuva, solicitou para nós e nós imediatamente fizemos um projeto para a solicitação do subsídio de emergência para a Fundação Lions Internacional, onde, com justificativas e registros fotográficos, imediatamente foi aprovado e agora, sexta-feira passada, recebemos o depósito, né, de $10 mil, onde já havíamos feito tomada de preço, orçamentos, tudo. E aqui está, nós estamos muito felizes de poder contribuir com uma parcela de ajuda à comunidade de Gaspar. Presidente do Lions Clube Internacional de Gaspar, Raul Schiller, nos falando sobre essa entrega feita nessa doação do Lions Clube Internacional para Gaspar devido ao ciclone que passou por Gaspar região no último dia 30 de junho. Presidente, qual a importância dessa doação aqui para o município? No dia 30 de junho nós tivemos aí o ciclone bomba, né, que atingiu o município de Gaspar e toda a região, e todo o estado de Santa Catarina. E de imediato, como a gente verificou que muitas famílias atingidas, famílias de baixa renda e já com a dificuldade da Covid, né, da pandemia, e a gente em conversa com os demais clubes aqui da região, a gente fez uma solicitação junto ao distrito 5, ao qual nós pertencemos, e encaminhamos então, através de registros da Defesa Civil, informações levantadas, né, de um subsídio emergencial para poder fazer frente e atender aquelas pessoas que realmente ficaram em situação de dificuldade em função do ciclone. Famílias que tiveram perda material de cobertura, tiveram inclusive perda de alimentação em função da falta de energia por alguns dias, né? E tiveram despesas com a reforma das casas e hoje estão em dificuldades de adquirir alimentos. E também tem aquelas famílias que tiveram que socorrer seus familiares e também estão em dificuldade financeira. Então a gente fez um levantamento aí junto à Defesa Civil, junto às lideranças das principais comunidades atingidas, né? E que estão aqui hoje também recebendo os kits de alimentação, higiene e limpeza, e também uma parte dessas pessoas atingidas vai ser contemplada, vão receber edredons de casal, né? Então eu acho que é uma ação que ela vem numa hora que de dificuldade daquelas pessoas que estão em vulnerabilidade social e agora também outras que se encontram na mesma situação, em situação financeira difícil. Do Centro de Convivência do bairro Coloninha, falando sobre a entrega de subsídio de emergência pelo Lions Clube Internacional, realizada nesta terça-feira, dia 28 de julho, Gil Dias para a Rádio Sentinela.